Ele quer atenção porque eu já não ligo. Achou ruim quando me viu com conhecido. Pegou minha amiga pra mostrar que é vingativo. Sempre que eu falo a verdade, diz que eu tô mentindo. Ele finge que me...